por favor, teste para com controle como está ouvindo? 2000 pés, acho que é Papagolf. Ok, como está recebendo? Cruza 4200. Vou receber a transmissão. 5/5, acho que é Papagolf. Alugou 940, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Salvador, voo 12301, UPS acionamento. Confirme. É, voo 12301, UPS acionamento, ano 01. Número 2, aguarde autorização. Aguarde, voo 12301. Voo 567 para pushback acionamento, portão 04. Número 3, aguarde autorização. Aguardo. Papagolf passando turma, complete aproximação, chame torre 198.95. Golf, obrigado. 1776, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento de Electric-Ray. É pós-estabilizado no localizador, reduz a velocidade para 2009, segue tráfego 12 horas 12 milhas com 1180 de ground speed. Sente, 776, desça 2000, chame estabilizado em redução de velocidade. Xana 6259, chame centro, Recife, frequência 133.25, alterna 128.8. 3325.288, obrigado. 6259, primária 133.25. Positivo, 1-3325-1288. Massivo, bom serviço. A senhora também. passou fibra com o trem baixar e travado. Apagou, fui livre pouso na 10, 090 graus, 14 nós. Novo. Papagolfe 1210, visual, solicita um abate pela direita, 97, cancelando. Modifica as regras agora, 51, prossegue no 7, tem pouso autorizado, 090 graus, 12. No 940, autorizado o alinhar e decolar, pista no 0, 090 graus, 1 a 12 graus. Autorizado o alinhar e decolar, 10 para 19, 40. Só toca o ponto 273, permanece no número 2. É, 1273, afirmo. Vamos iniciar com o gol no 567, logo em seguida o senhor inicia também. Coordene com a equipe de solo para fazerem simultâneo. Gol no 567, gol no 273. 273, parado. Com as mãos, no 567 está em qual posição, senhor? 04. Tá, ok, obrigado. Então, 1567, coordene com a equipe de solo para iniciar o seu pushback. Em coordenação, informe a equipe de solo que fará junto com o 1273 que está no 01. Positivo, o cliente 1567 vai coordenar a chamada para o táxi. Baixou e travou, 376. Papagolfe no solo aos 54, 45. Backtrack, reporte pista livre. ...40 ao 54, 1 no 98. 98, 1 no 94. 76, pouso autorizado, pista 10, 100 graus, 1 a 12 nós. Livre de pouso, gol 776. Prode. Gol 1940. Com 1940, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EMA. 60, Daniel, da El, bom 9. Só reconfirmar o vento, por favor. 100 graus, 1-2 nós, 1-12 nós. Grato. Frequência livre. No 776, 57, direito em 29. 29, boa, no 776. Com 157 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, altera na Campinas, Capitão. Autorizado o táxi via Indy Alpha, ponto de espera no 0, transferência, voo no 273. Afirmativo, Indy Alpha, ponto de espera, 293, voo no 273, grátis. Boa tarde, Livre Táxi, portão 04 do Pationa, na minha escuta. Táxi pro portão 04, Pationa, Bono 567, autorização de táxi, 090 a bordo, 0355 de autonomia, alterna Campinas. Autorizado táxi, em frente, Índia Alfa, ponto de espera na 0, transferência, gol no 567. Índia Alfa, ponto de espera da 10, transfere 2, 185, gol no 567, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, 84, sem identificação, autorizada a chegada à MAD, desça para nível de voo 050, QNH no 009. 050. Boa Salvador, boa noite, dono 567, aproxima-se do ponto de da 0, tá pronto. Recebe companhia correndo, ali mantém pista 10. Ali mantém a 0, dono 567, obrigado. Sete três ao 0198. 098, uma boa. Controle, boa noite, Bruno 1273, Daniel Leda Bridge, 1800 para o 360. Suba ao nível 360, perfil Daniel, 273. Daniel, perfil. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1-3325. 1-3325, gol no 567, livre decolagem 090-12. Livre decolagem 90, gol no 567, obrigado. 67 ao 031, 119, decimal 8. Salvador, voo no 567, boa noite. Passando 1.500 pés. 567, boa noite. Contato radar, seu primo 360, perfil Arbor. Positivo, para o nível 360 no perfil Arbor. Voo 1567. Boa noite, 84, desceu para 2.000 pés, ajustou o time no 009, informe o localizador. Boa noite, 84. 3.009, autorizado ILS, 3.0, boa noite, 84. E a Elefa para o gol 1567? O Elefa. Grato. Centro, boa noite, 1273, 190 para 360. Chame 1-3-3-2-5. perdão, cara. Salvador, Papá Romeu, Mike Juliette, Mike. Mike Juliette, Mike, a identificação, autorizado chegada a mais, desça para 3 mil pés, estou tímido, 09, vítima acionada. 7-1-0-0, Mike Juliette, Mike. Mas estou tímido no 009. 009. Passa nível 1 no 70, chama o centro Recife, frequência 1288. Então vou no 767. 1567. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. 1288, grato, uma boa noite, vou no 567. Localizador? Beleza, 4. Flete de aproximação, chame 2-3-2-9-5, com pouso. 18? 9-5. Obrigado. Controle mais Juliette, mais pode programar o IMR 102, 1-0? Positivo. No 884, baixado travado. 884, baixado travado. Pouso autorizado, 090-112, 884 aos 15, direito nacional. Boa noite, livre táxi, portão 08, pátio 1, via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette, pátio 1, portão 8, bom. 3197, informação é a Romeu, nível 380, Galeão, pronto, cópia na posição 3. Autorizado Galeão, 380, Uppers Zulu 10, SMAP, direto Lúcio, direto Bravo, Bravo Charlie. Decola da pista 10, saída Israel, Leda, após... Bridge, controle 1.9.8, torre 1.8.95, transponda 5.4.3.6. Cidadão nível 380, Atos 1.0, SMAP Barbacena. Daniel Leda, após Leda Bridge, controle 1.9.8, torre 2.9.5, transponda 5.4.3.6, até 3.1.9.7. Cotejamento correto, chame pronto para acionar. Bora. Maxnet Mac, desça para 2010, altímetro no 009, informe no localizador. 2000 pés, informará localizador, ajustado 1009, Maxnet Mac. Juliette Mike, passou Duna, estabilizou. Sete aproximação, chame 2-1-8-5, bom pouso. 1-8-5, grato, amor. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike, Juliette Mike, passou Duna, estabilizado. Juliette Mike, continua em aproximação, pista 10, reporte baixado travado. Reportará baixado travado, Juliette Mike. Na posição 3, puxa o vencionamento. Coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Para o táxi, 7397. Juliette Mike, baixado travado? Sim, Matinho, baixou e travou, Mike, Juliette Mike. Pouso autorizado, pista no zero. 090 graus, 109. Sente, Juliette Mike, autorizado. Pista 3197-121, Campinas 350. 121-350, Campinas, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa, no ponto de espera, chame a torre. Já postamos 295, uma boa noite, 3397. Boa noite. É 121, né? 129. Qual o local de estacionamento? Dispomos do pátio 4, próximo à cabeceira no 7. Ingresse à direita na Alfa e reporte antes da Juliette. Muito boa noite, é o gol na 613. 63, prossiga. Informação Romeu, autorização Brasília, por favor. 3 Brasília, autorizado nível 360, via Pesulou na 7, a Pino. Decola da pista 1-0, curva direita, saída a boa transição elétrica. Controle 1 no 9.8, torre no 8.95, transponda 5464. Copiou, Brasília, nível 360, via Apesulu 1-7, Apino. Decolando a 1-0, curva direita, no perfil da Arbor e Lepa. 19.8 ao controle, 8.95 a torre, transponda 5464. Correto, chame pronto para acionar. Vai chamar portão 4, obrigado, vou. Ono 6, Ono 3. Pátio 3 tem restrição, não tá podendo estacionar aí não. Em frente pela Alfa e reporta antes da Juliette. Pernoitar, Mike e Juliette, Mike? Ah, tá, então não... Aí que piora mais ainda, não pode mesmo. Táxi em frente, ingressa na próxima esquerda, Juliette, cruza o pátio Uno e reporta na Taxway Lima. Mike e Juliette, Mike. Nós temos 3197, posso pegar a 0 pronto? 3197. Trim para Salvador. Salvador está na escuta. Aos 34198. Obrigado, bom trabalho. Controle, está 3197.2, daí o líder. Decimal 95. 0, está 32197. Quando é possível, líder, senhor. Obrigado, direto, líder. Jetmark autorizado a ingressar na pista, fará táxi pela pista até a cabeceira oposta, até próxima cabeceira oposta, e vai ingressar à esquerda, parte 4. Afirmativo, coordenaremos. Informo que são duas entradas à esquerda lá. A última é para o outro pátio da Bata. O senhor vai entrar na primeira esquerda, ok? Próxima cabeceira. Mike Juliette, Mike, confirme viatura para quantas pessoas? 8? Sente. Tristeza, sua identificação. Você é 133, contato radar 662 centímetros, nordeste, Salvador, mantém o nível 1900, pois a presente Bonf, de forma ideal descida, ajustou ao altímetro no 090. Desça para 4.000 pés. Após Bonf, faça o perfil da chegada. Controle Salvador, muito boa noite, tem 3858, ascendente da Romeu. 3858, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, estou altímetro no 0, no 0, vigilante radar. Desce para o 050, na chegada a mais, existe o 00, tem 3858. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 13325, boa viagem. 325, obrigado. 885, Guarulhos, 360 autorizado, Apezulo 10, Apezulo 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 199.8, torre 198.95, transponda 547. 1.